combatente, voltou pra missão transparente na opinião. V10 com consciência, não é força nem inteligência, é disposição. Boladão, atento com os otários, focado no momento e é isso. Pacífico se possível, violento se necessário, mano. Não nasci pra pedir, eu tomo, não vou subtrair. Eu somo, arranca a cabeça de quem rouba o povo. Faria bem melhor pro meu sono. Numa luta que não é família, tô sem papo na língua. Quem me ver hoje é essa pra perder a linha. De ser humano tem raça, eu odeio a minha. Sei que tava fumando bag, vando perto, de anjo cego. Afia mais amor e menos ego. Eu já não ganhei preto. Dividido em dois, tudo rebanhos. Ninguém pode tá feliz enquanto o desemprego bate recorde. Só vejo guerra em papel, inocente, polícia e bandido. Só tô vendo o rico ficando mais rico. Acende, acende a vela. E mais amor do que você recebe. Deus me falou, acende a vela. E mais amor do que você recebe. Com a visão do dono, é o game, é a guerra dos tronos. É o mundo testando seu santo. É a facada nas costas de um mano. Quem não pega a visão não tá pronto. Na floresta de cimento, mas guerreiro de fé firma. Nego jamais vai se dar pro vencedor. A palavra já pode matar minha linha. Também pode misturar as cicatrizes. Povo perdido na mão de político. Nem protas resolver. Não faz estado em forma de milícia. Quando que essa casa vai cair? Acende a vela, e mais amor do que você recebe. Deus me falou, acende a vela, e mais amor.